ingratidão é bem pior do que a inveja. Malária, rubéola, oxipedra, câncer e trevas, HIV e cela. Não me acompanha não, que eu não sou novela. Em todos os cantos, os cabelos brancos, da perca do sono, a dor no corpo. Tantos os prantos, tantos desgostos, as rugas são tantas e marcam um rosto. Veio para os seus, o deixaram falando. O filho de Deus, ele é justo e santo. A cada batida, cada ferida, cada gota de sangue, a cada lágrima caída. O plano de Deus que traz salvação, a paz que eu tenho, eu ganhei do Shalom. Como posso desprezar, como posso ser ingrato, por quem me ensinou e pagou um preço caro. Diga que é isso. Filho mata pai e vive que nem bicho. Coloca no asilo, ninguém tem paciência. Tá faltando amor, é notável a aparência de quem educou e fez impossível. Comprou material de cada um dos filhos, de quem suportou o mau humor do patrão, de segunda a domingo sem nenhuma diversão. De quem gastou o teu ordenado, pois arroz e feijão todo dia no prato. Ensinou a ser honesto, sempre correto, quando precisou, cadê? Ninguém por perto. Sou grato a Deus, eu sou grato à família. Obrigado pelo sangue, obrigado pela vida. Vou pagar um preço, vou vencer o que corrói. Obrigado, Pai, você é o meu herói. Gota de sangue tem.